site charmelody.com. debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os teus casos impossíveis. Descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor. Descansar o meu coração, minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, perfeito e fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar.

Gida. você cair. Eu vi uma Jesus ressuscitou. E sei que Ele está aqui, me ouvindo e olhando pra mim. Que Deus cuida de